O prefeito do município de Patrocínio foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais pelo crime de peculato. O delito foi praticado durante o mandato como deputado estadual, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre 2007 e 2010. Nesse período, ele desviou a remuneração do cargo em comissão ocupado por uma servidora lotada no gabinete dele, totalizando mais de R$200 mil. Segundo a denúncia, oferecida pela Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, ele desviou dinheiro público de forma continuada em benefício próprio. O prefeito contou com a colaboração de duas servidoras da Assembleia Legislativa, recebendo o valor total da remuneração que caberia a uma delas. Foi comprovado que o então deputado estadual inseriu em sua defesa no procedimento investigatório uma ata notarial falsificada por ele mesmo. A violação ocorreu em acordo com o Procurador-Geral de Patrocínio e com o oficial do Cartório de Registro Civil e Notas do município mineiro de Ponte Firme, onde a ata teria sido lavrada. Com o intuito de encobrir a prática dos desvios de dinheiro público, o ex-deputado inseriu no documento que a servidora teria recebido seus vencimentos corretamente. Conforme a denúncia, o prefeito responde pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. As servidoras também respondem por peculato, e o procurador-geral do município e o tabelião do cartório respondem pelo crime de falsidade ideológica. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.